RW. Tem gente que é mais forte que homem de ferro. Termina o relacionamento, não sente um pingo de saudade. Tem gente que esquece mais rápido que um flash. Mas eu não esqueço, eu baby, ligue, vou bater no seu portão. Deve ter alguma bronca com meu coração. Se eu fosse um super-herói, eu seria o super caíta. E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com minha vida. Se eu fosse um super-herói, eu seria um super recaída. E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com minha vida. Ninguém tem dó do super recaída. Que é sucesso, é Boteco dos Morenos. Mas eu não esqueço, eu baby, ligue, vou bater no seu portão. Deve ter alguma bronca com meu coração. Se eu fosse um super-herói, eu seria o super recaída. E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com minha vida. Se eu fosse um super-herói, o super caída. E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com minha vida. Se eu fosse um super-herói, eu seria o super recaída. Quem sabe canta aí, vai. E o meu super poder, se eu fosse um super herói, eu seria o super caíta. E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida. O coração dela é uma kryptonita.